pera lá, hoje eu só quero respirar fundo. Nem me desespero pra agradar o mundo. Cada vagabundo desvenda morte vivo. Cada corte profundo da função ao curativo. Coração autodestrutivo persistente. O amor é lindo, mas o rancor é mais comovente. Apaguei seu número da agenda, entende? Só não consegui apagar ele da minha mente. Toda gente vai errar, pouca parte perceber. Muita gente vai tá lá, pouca parte é por você. Demorei pra aprender, às vezes a gente se engana. Morrer pra renascer no mesmo fim de semana. Hoje não, que eu tô de bobeira, imune aos lock. Queimar aquela cera que eu deixei lá no estoque. Passei dias em choque, sonhos foram fantasmas. Tavam por perto e eu não consegui dar nem um toque. Ah, e quem me dera voltar, poder acreditar, mas a paz é fugaz. Cê só vai perceber quando ela passa. E quem me dera voltar, e poder acreditar, mas a paz é fugaz. E ela vai passar. Eu tenho tido o sustento e sem motivo vou provendo. Comovendo e sendo giro, pois o fim eu já vou vendo. Em casa, manhã de grito, em casa, maçã permito-me até sobre o pecado da libido. Pois já que a vida é puta, a luz vermelha vive acesa. Me feita, virou enxuta, de caçador virei presa. O tempo passa, a vida dança sempre ao som do tic-tac, causando em mim farsa. Mesmo assim eu vendo graça e ela leva minha paz como se fosse o pagamento. Deu pra tê-la, mas tempo lhe entrego. O quando eu enxergo seu lamento, seu cego sofrimento, vejo que a mesma paz não mais carrego pra lidar. Minha mente gandiana vira agora Bagdá. Eu sei de você engana e é só adaptar. Pra ser igual a maioria, falso e ao fracasso ia. Mas eu fiz morada e tive a paz como habitar. Ah, e quem me dera voltar, poder acreditar, mas a paz é fugaz. Cê só vai perceber quando ela passa. E quem me dera voltar, e poder acreditar, mas a paz é fugaz. E ela vai passar. E quem me dera voltar, e poder acreditar, mas a paz é fugaz. Cê só vai perceber quando ela passa. E quem me dera voltar, e poder acreditar, mas a paz é fugaz. E ela vai passar.